Dois, um, nove. Zulu Novembro é autorizado para 1.500 com 1.011. Autorizado 1.500, 1.009. Voltar de 3.954, reporte baixado e travado. Baixado e travado, estabeleça dele, 3.954. Baixa de travata, 3154. Já 3154, vento 1 centena, 149, pouso autorizado, questão na zero. Pouso autorizado na 3154. Novo Salvador, DP 5490, paga puxa e acionamento. 5490, Matheus, 5490, para puxa acionamento. Ribeirão Preto, altamente 4 horas e 29 minutos, está com 114, guarda. Sente do 4065, autorizado táxi até o ponto de espera via Indial, ponto de espera Torre, 119, correção. 118-95, registro na 0 no 1. 0 no 1, Indial, Salvo Salvador, trip 5490, para puxa e acionamento. Fazendo o que o pessoal reporta táxi, trip 5490. Sim, é Mike Juliette Romeu, reporte Dias Dávila. Confere pro Romeu. Reporta Dias Dávila. Tá livrando Dias Dávila, tá? Livrando a Whisky do Polo Preto Petroquímico, a 1.600 e retorna para a Serra Índia Eco Índia Salvador. Gente, copiado, Mike Juliette Romeu. Obrigado, Romeu. 34065, após. Qual é a realização nacional, Lima tem que se usar. Tarde, desce até os 50. Tá 3.954, sala 04, chama no 209. 209, tá 3.954. 8 ao bordo, 5 horas, alterna Aracaju, vamos para o táxi. Autorizado táxi, até o ponto de espera da piscina 0 via Pátio, Índia e Alfa. Monte espera Torre, 118.95, ajuste 1 a 0, Nuno. 1 a 0, Nuno, abrigo táxi pelo Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 118.95, 4.90. Alfa, Salvador, boa tarde, está 3.954, na Alfa. Tritão 3154, boa tarde, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá 3154. 2500 nesse setor de November Alpha. Santa Juliette, na 3154. 3154, ingresso a Juliette para o portão 09. Ingresso na Juliette, portão 9, Santa Juliette, 54. Boa tarde, 5490, porta de ponte pega pronto. Mando 4065, decolou 06, chame o controle, maluco. Sou em Salvador, boa tarde, 5490, pega da 10, pronto. Contact 3590, tô ligado a linha área e decolar, custa 10, 25 graus no 5 mais. Sim, ainda foi fechado a linha e decola, eu tenho 5490. 4065, 198. 198, 4065. Azul 4065, decolado, cruzando 2000. Azul 4065, decolado, perfil Dael, cruzando 2000. 340 Dael, 4065. 649 Gol. Boa tarde, guarda copo, Gol 649. Guardando. O 490 decolou 08, chama controle. Morreu. 98. 398. Boa tarde. Olha, Salvador, boa tarde. Tem 5490 decolado na móvel na sua escuta. 649, cópia. Mantenha saída, sobe 200. Centro, mantenha 2050, 35490. Nível 240, rota conforme a do plano de voos, decola da 190, curva na direita, na perfura da El, Leda, após Ilhéus. A cena no transponder 5562 e o controle opera em 119.8. 240 autorizado Ilhéus, rota do plano da 190. Curva direita da El, Leda e Léo, 5562 e o controle 198, no 649, adquirindo o 2. É correto, time pronto para o pushback e o saneamento, Gol no 649. 649. Falou, Salvador, boa tarde, TP 5241, informação, papá. TP 5241 para a vitória da conquista, copia? Copia. Autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decola da 190 com curva direita no perfil da árvore após o direto destino. A cena no transponder 5567 e o controle opera em 119.8. Autorizado 200, vitória da conquista, decola da 190 com curva à esquerda, à direita, saída árvore. Depois direto conquista. Transponder 5567 e controle 19980, GP 5241. Da Costa, confirmando após a decolagem, curva à direita, chame pronto para o pushback e saneamento no pátio 3. Chamará para o posicionamento, 5241. azul 4462 vai atingir o 050. Desce para 2000-1011, autorizado ele. 2000-1011, autorizado ILS, azul 4462. Tá 192 desce para 2000, permanece as restrições. Autorizado LS, reporte estabilizado. 392. 2000, permanece as restrições, reforma mais estabilizado. Salvador, boa tarde, foram 392, se tiver informação, papai. Nove e meia na via, chegada maré para 2000-1011. Chegada 1011. Quatro zero meia cinco, insiste agora no 251. 251. O 4462 passou Duna, chama a torre 11895, completa o ILS. 1895, muito boa tarde, Azul 4. Foi 462. Passagem marca uniforme, na via chegada Amanda, desce até 3 mil pés, 1011. Área do 4462, entra agora uma centena no 59, pouso autorizado, pistão no zero, cheque trem. Informará 4462. Agora sim, trem baixo travado, passou externo, avistando 4462 azul. Entendi, repouso. Repouso, pista 10 4462. Solucou pro 649 no 2, puxa sonar. Pegando que equipe de sol vai passar táxi, no 649 da Gol. 4462, solo 109, firmino 2, vindo desse morado, solo. 209, 4462. 192. 3192, completa, torre 118.95. 18.900. 62, livrou via Alfa Quilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Salvador, boa tarde, Altar 3192. Boa tarde, Altar 3192, todos autorizados, pistão no 0, 25 graus, 15 nós, check 3. Baixada e travada, passando externa, 3192. Todos autorizados. Ele foi. Táxi no 649, tem 2 e 6, Aracaju a bordo 112. Autorizado táxi até ponte espera via Índia Alfa, ponte espera torre 118, desceu 95, ajuste na 09, bom voo. Ono 09, Libertax, ponte espera 1895, voo 649. Salvador, boa tarde, voo 649, ponto espera 10. Boa tarde, voo 649, ali mantém, precisa. Ali mantém 10, voo 649. Solo 23, chamando a 2 e 9. 219? 5627. Solo Salvador, Tan 3192, livrando o pescoço da boa tarde. Tan 3192, taxi viável com reportante da Juliette. Guadará. Qual filme que chamou o Solo? O Flip 5627, senhor. 5627, para dar com a Juva, guarda a cópia, por gentileza. Nível 50, por gentileza. Qual o nível? 1950. Certo, guarda a coordenação. Eu, Nicolás, 649. Controle Salvador, Papa Romeu de Nova Europa, solicita descida para 1000 pés. De Nova Europa, 1000 pés, cinte. 1000 pés de Nova Europa. Juliette, 3192. Graças, Juliette, para 04, para 3192. 04, boa. Controle, Sam, 3217. Utilizado, Aracaju, nível 150, decola zona 0, curva na esquerda. Perfil Pulca, Jama, após direto destino. Acione no transponder 5015, o controle apera em 119.8. 150 aprovado, decola 10, esquerda, Pulca, Jama, Aracaju, 5015, transponder, controle opera em 119.8. Correio Champion, pushback, acionamento 43, trip 5627. TP 5241 para o puxa acionamento, 43. Podendo que a equipe de som repassa táxi, TP 5241. Contratado. Algo no 396? 396 autorizado, ILS, reporte se autorizado. Rodará. Trip 5490, chama Recife agora, 12545. Controle Salvador, o Wind November Alpha está para o regresso. November Alpha vai ingressar no corredor Interlagos, aguarda a transferência. Wind November Alpha ingressará no corredor Interlagos, aguarda a transferência, obrigado. Salvador, bom dia, 5446, da Papá. 5446, a sua identificação na via Manta 2000 pés 2011. Vente via Manta 2011, 4446. Qual é o seu número? 4. Chame no hotel o Olímpio da Lerca. O Olímpio 00 na cor? Justamente seria potência, alta potência dos motores, confirma. Vai passar 3 mil uniformes, vai com uniforme. 2 mil pés autorizado LS 1011, suporte estabilizado, reduz velocidade para 170. 170, 2 mil livre LS, uniforme, marca uniforme. Estabilizou, Gol, 39.